ter asas pra sair daqui, pra onde me desse vontade. Aqui dentro dessa selva eu me sinto um covarde, sem forças pra viver o que a vida coloca na minha frente. Não consigo me mexer e buscar algo além do meu presente. Eu não penso no futuro, eu não me lembro do meu passado. Eu só sei que estou aqui tentando buscar algo apagado, que por segurança foi deletado dos arquivos do meu cérebro. O caminho da felicidade está corrompido e por isso não enxergo espaços vagos dentro da alma que necessitam ser completados. Mas ninguém tem interesse em habitar esse coração gelado. Me iludo com doses de álcool no corpo pra tentar esquecer do presente que me tortura e me impede de viver. O céu continua cinza, faz tempo que o sol não sai, está esperando motivo convincente pra esquentar a vida daquele humano que há muito tempo não existe. Não tem motivo pra existir, se tornou um ser depressivo e triste. Todo dia a caminhada é a mesma, não tenho certeza. O futuro está muito longe, o presente martela na minha cabeça. Fazer e viver está difícil, a culpa não é da gente. O universo se transformou no meu martírio diariamente. Todo dia a caminhada é a mesma, não tenho certeza. O futuro está muito longe, o presente martela na minha cabeça. Fazer e viver está difícil, a culpa não é da gente. O universo se transformou no meu martírio diariamente. Várias pessoas ao meu redor, mas nenhuma está presente. Todas estão pensando em suas vidas, não estão aqui realmente. Hologramas sincronizados que dão risadas de algo banal, se socializam por interesse, procuram fugir do normal. Me recordo de poucos momentos em que tudo foi natural. A emoção foi programada, o instante foi surreal. Válido apenas pra lembrar que ainda podemos amar nesse mundo que escurece, mesmo sem ser noite pra me lembrar do mundo cruel que vivo e que não é culpa minha. Eu caí de paraquedas no abismo, aonde levo a vida minha. Os níveis estão aumentando, a diferença tortura mais, está cada vez mais perigoso tentar sonhar, por isso tanto faz. Sentado eu vou além, eu tento alinhar os sentidos pra ver até onde consigo ir sem interferência dos malditos que tentam tirar o brilho e ofuscar a luminosidade daquele que transcreve os versos simples e transforma na sonoridade. Todo dia a caminhada é a mesma, não tenho certeza. O futuro está muito longe, o presente martela na minha cabeça. Fazer e viver está difícil, a culpa não é da gente. O universo se transformou no meu martírio diariamente. Todo dia a caminhada é a mesma, não tenho certeza. O futuro está muito longe, o presente martela na minha cabeça. Fazer e viver está difícil, a culpa não é da gente. O universo se transformou no meu martírio diariamente.